apresentadores, Fabrícios. É melhor dizer um obrigado do que sinto muito. E Vitor Sama. Emiriatan. E apresentando, Nico-senpai. Estou fanático como um demônio. É, mas engasgou? Não. É que o áudio travou, cara, bem na hora que você falou. Não, meu Deus. Mas quando você voltou, você fez assim, ó, tá ligado? Mas eu vou deixar assim que ficou muito bom. Inclusive essa parte eu vou deixar no podcast também, pra vocês saberem. Voltei, por mim, sem problemas. Beleza, okay, mas, okay. Beleza. Beleza, então. Tudo bem? Hoje, certo. Hoje vamos falar do ReZero. Ou ReZero, não sei. ReZero. E qual é o nome inteiro, Vitor? Você que é japonês, Vitor Sama. Ah, pera aí, minha mãe tá me chamando. Ah, senhora. Beleza. Que ótimo. Não, eu quero que você fale. ReZero, cara, Hajimeru Isekai Seikaitsu Dainishou. É muito grande. Dainishou Yashiki no Shukanren. Caraca, é muito grande. Nossa, o que significa em português? Isso significa: vou pro mundo estranho, vou morrer e voltar várias vezes pra salvar uma mina que eu amo. Exato. É isso. Com certeza. Você sabia, ô Nico Senpai? Não sabia, mas agora eu tô sabendo. É. O Vitor me falou, porque ele é japonês e ele sabe das coisas. Isso, coro. Tá bom. Então, avisando a galera que vai ter spoiler da série inteira, do anime inteiro. Se vocês não quiserem que não tenha spoilers, tem um post lá no blog, tá? Que é o www.thegeekings.com.br. Entram lá e tem o post do ReZero e você pode ler sem spoilers a nossa opinião, o que a gente acha, etc. Se você não quer ouvir spoiler, você já sabe que não deve ouvir esse podcast antes de ver. E só pra saber, esse podcast está sendo feito especialmente para ReZero por causa do último episódio que saiu. Se você assistiu e já tá sabendo, saiba que vai ter spoiler além disso, mas só pro final também. É, a gente vai dar umas especulações, nada de spoiler muito forte, a gente só vai atiçar um pouco o interesse, né? É um pouco além da Light Novel, mas nada que vai estragar o anime, não. Então pode ouvir seguramente. E antes da gente começar, só um pequeno anúncio. É que esse é o nosso primeiro episódio do podcast. Então, caso vocês queiram agradecer a gente, dar presente, não, se vocês quiserem, críticas positivas, agradecer, sugestões de tema, sugestões de convidados e de blog que a gente pode convidar, mande pro nosso e-mail, que é thegeekings@gmail.com, beleza? Vocês mandam pra gente, a gente promete que vai responder e, se possível, fazer a exigência que vocês pediram para nós, certo? No vácuo. Certo. Fala sozinho, Dora. Ai, adoro falar sozinho. Eu tenho o dupla personalidade, entendeu? Tipo, sou Subaru louco e depois eles são. Já vai começar desse jeito. É, só vai. Não, comecemos do começo, então. First thing first. Começa. Então, o primeiro, quando eu vi o primeiro episódio, eu achei que ia ser esqueci o nome do anime, de comédia. Konosuba, cara, eu realmente achei que era um Konosuba. Aliás, eu comecei a assistir ReZero porque o Vitor Sama me indicou, não é verdade? Ayo! Eu comecei a ver, o primeiro episódio foi muito bom, mas não tinha a seriedade que tem agora, né? Não tinha nem um pouco da seriedade. Parecia, na verdade, que ia ser quase como um outro Konosuba mesmo. É. Ia ser mais pra parte da comédia e tudo mais. Não ia puxar pra... Ah, com essa tensão que tá agora. Caraca, agora não ia chegar. É, eu achei que ia ser mais um clichê de comédia, né? Porque tem bastante clichê assim, né? comédiazinha e blá blá blá, mas a gente se surpreende. Principalmente, a gente já viu que o bagulho é sério quando tem o primeiro episódio dividido em duas partes. Entendeu? Começou assim. Você vê que o cara já deu uma carteirada na mesa, entendeu? Aqui é diferente, entendeu? Aqui é bodybuilding. Exatamente. Ele disse, Bill! Ele falou que não dá o que não? Dá... Vai dar o quê? Entendeu? E, cara, vamos falar a verdade, cara. Que animação maravilhosa, né, cara? É muito bonito, cara. Cara, os traços desse anime é uma coisa realmente muito bem produzida, cara. Tanto no mangá, light novel, passando pra anime. Eu inclusive, não cheguei a ler o mangá, mas eu vi o traço e fica, cara, muito parecido com o anime mesmo. Ou a mesma coisa, temos que dizer. Sim, é praticamente a mesma coisa, cara. Se for comparar, realmente... O negócio interessante é que ele começa com essa perspectiva, tipo... Não, você não dá muita coisa, você fica interessado porque é engraçado, ele tem um mistério, né? Ele joga um mistério na sua cara, que é o cara que morre e volta no tempo. Tem um mistério que a gente acaba esquecendo totalmente, que é porque ele mudou de mundo, né? Sim. Acaba ficando todo... Cara, fica totalmente fora depois. Porque você entra tanto depois naquele mundo que ele tá, que você esquece de por que, que ele foi parar ali. Aí só pra, né, contextualizar aí, ele era, vamos dizer assim, do nosso mundo, né? Ele tava fazendo as compras, ele teve um flashback aí de Segunda Guerra Mundial. Tipo, ele morrendo. É verdade. E, de repente, ele foi parar nesse mundo aí, que seria um mundo mais medieval, com magia, fadas, dragões, isso. É, um mundo fantasioso e, se eu não me engano, ele aparece no meio de uma feira, né? No primeiro episódio, parece meio... Ah, não, ele aparece, tipo, perto de uma viela, não é? Perto de uma viela, mas é meio que na feira, mas é perto da viela. E o engraçado que já no começo ele começa a brincar, nossa, será que eu sou protagonista de um mangá, de um jogo, né? De um jogo de RPG. Ele praticamente quebrou como se fosse a quarta barreira, né? Brincando como se fosse um Deadpool da vida. É basicamente como se fosse o ator dizendo, tipo, eu sei que eu tô usando um clichê, só que como meu personagem falou isso, você não pode me criticar porque eu estou me auto-zoando, tá ligado? Isso. Então não tem como você dizer, tipo, não tem como você dizer, pô, mas é um clichê, mas o cara tá confessando que é um clichê pra você. E se você for ver, mano, o anime todo tem clichê, porque tem maid, tem mulher gato, tem magia, tem o personagem meio falatório, meio berrador, que o Subaru berra algumas vezes sem parar, né? Então, tipo assim, é meio rodeado por clichê, mas ao mesmo tempo ele conseguiu fazer, cara, um negócio tão diferente que a gente tá fazendo esse podcast só pra ele, tá ligado? Que é muito bom. Eu não lembro muito bem dos primeiros episódios, vocês lembram pra dar uma batida aí? Com certeza. Bom, logo no primeiro episódio ele já... No primeiro, assim, primeiro parte B, né, pra dizer... Já experimenta a morte, assim, logo no início, pra ver que vai dar origem a essa trama imensa que tá agora. É terrível, só por sinal, só pra dar uma adenda aí, o cara nunca morre de uma maneira legal, é sempre horrenda. Acho que morrer de uma maneira legal, acho que ninguém morre de uma maneira legal. Pô, cara, mas quem viu o anime... É, se você tá aqui, você viu o anime, pô. Se não viu, você quer ouvir spoiler. Então... Cara, o cara morre com as tripas saindo pra fora, o cara morre envenenado, perde perna, perde braço, cara. Tem maneiras. Congelado. Tem maneiras melhores congelado. De morrer, vamos concordar aqui, cara. Sim, uma morte mais tranquila, pelo menos. Uma morte mais morrida, igual o Chaves disse. Exatamente. Que bosta. Então, seguindo, ele encontra a primeira garota, por assim dizer, que ele vai seguir. Como que eu posso definir, assim, a Emília? Cara, é só eu repetir a sua abertura, que a galera entende. Emília Tan! Ok. Exato, cara, que é uma meia-elfa. De cabelo prateado, que enquanto ele tá naquela vielinha ali, mais três, vamos dizer assim, bandidos da cidade, eles vão assaltar um cara que tá vestido com as vestimentas todas diferentes, né? Fora de época, por assim dizer. Ou além da época, né? É muito além da época, pelo jeito. E aí ela acaba salvando ele. E nisso ele reconhece e já vem uma outra piadinha em cima disso, dizendo que agora que ele encontra o verdadeiro amor da vida dele, que é verdade. Na Emília e tudo mais. É aí que ele começa a brincadeira, e nessa brincadeira que ele começa a meio que ir atrás da Emília, né? Fora isso, também tem a outra garota que ele encontra, que é um pouquinho antes da Emília aparecer. Que é a... Esqueci o nome dela. É. Maldita. Qual que é o nome Google, dela? Joga no Google. A beleza que eu não posso escrever. Por causa do teclado. Exato. Isso nice receive. De Emiriatan deo na. Emiriatan. Tan? Tan te nani? E, cara, uma coisa da hora dessa personagem que a gente não lembra o nome. tem que achar o nome, mas é mancada. A Loli loirinha do grupo. É, a Loli loirinha, deixa eu ver. A Felt. Isso, Felt, pô. Uma coisa que eu gostei, cara, gostei muito da Felt, foi que quando ele encontra ela, encontra a Emília, aí ele vai ajudar a Emília lá a pegar o brasão, né? Que foi roubado. Isso. E aí ele morre, começa a repetir esse ciclo várias vezes. E é da hora que cada vez ele vai fazendo uma coisa diferente pra tentar salvar elas ainda, né? E é da hora que tem uma vez que ele faz um negócio diferente, que ele consegue chegar antes. Aí ele conhece o velho lá que cuida da Felt. Aí ele conhece a Felt, né, antes. E ele tenta, sim, tipo, fazer amizade com eles antes que a mulher chegue. A mulher chega, aí mata o velhão. E antes de matar ele, a Felt vai lutar e ela usa a bênção do vento. É o Oromudi, cara. Coitado, não fala velhão. Ah, cara, eu esqueço o nome. O Batia. Zoeira. O Batia. O Tite, né? Oromudi. Oromudi, ó. Oromudi? É, Oromudi o nome dele. Na verdade, o nome dele é Romo, né? Só que Oromudi, dia de Ditya. Então, fica... Ela chama como se fosse o avô dele. Isso. Ah, olha só que coisa bonita. Cara, eu achei muito da hora, porque até o começo é muito bonito o anime. É lindo e tal. Os traços, eles são um pouco até diferentes do que você viu agora, né? Nessas novas temporadas de anime está sendo mais comum. Esse estilo com a bochecha um pouco mais fofinha, né? E coisas do tipo. Mas uma das coisas que eu achei da hora é que quando começa a ação, é como se a animação evoluísse justamente pra esse momento, né? Então, tipo, tá tendo lá o anime normal, tá muito bonito, tá tudo fluido, você não vê como se eles estivessem reutilizando flames lá, tudo. Mas do nada, cara, quando ela começa a usar a bênção do vento, começa a correr, a câmera muda de lugar e começa a ir por trás dela, vai de lado e depois dá a volta porque ela vai lutar com a mulher. E é como se transformasse num outro tipo de animação, contendo os mesmos elementos, vocês estão entendendo o que eu tô falando? Sim, não, é como se fosse uma animação de filme, sabe? Animação anime com filme mesmo. Cara, é muito bem feito, é muito bem detalhado e praticamente não perde igual nas batalhas e tudo mais. É tudo bem colocado. Nos frames que são usados nos episódios e tudo mais, quase nenhum deles é parado, assim. Se comparado com qualquer outro anime, é um dos animes mais fluidos que tem, fora o One Punch Man, né? Sim, cara, e é difícil a galera fazer, porque tem muito anime que tem orçamento alto e a galera não gasta nisso, né, cara? Eles reutilizam frame, então fica aqui, aquele personagem com o ombro duro, tá ligado? Que anda todo igual sempre, então fica... É, o Davi fica dando aqueles closes na cara e fica meia hora lá naquele close na cara. Cara, é muito ruim. O que, Nico? Fica parado realmente só na cara, tipo, ele não se mexe, tá ligado? Tipo, ele fica só mostrando a face do personagem. Em vez de meio que modificar um pouco a câmera pra poder vir em ângulos diferentes, tá ligado? Pra ter aquela sensação de realidade da animação. Sim, e é uma característica desse diretor, é a posição da câmera pra cada tema. Porque, assim, o ReZero, ele é aquele... Ele é aquele anime que contém quase tudo, basicamente, né? Ele tem romance, ele tem ação, ele tem suspense, ele tem gore, ele tem quase tudo, né? Todos os elementos. E cada episódio isso muda muito, né? Quem tá acompanhando sabe. O começo era mais comédia, depois começou a ter suspense, que ele ficava preso nos ciclos, né? E mutação pra ele sair. E agora no final tá ficando um pouco mais gore, mais suspense e mais terror até, pra você saber. E pra cada tipo, pra cada episódio, é como se tivesse um tema mais forte, né? Então um episódio teve vários elementos, mas você percebe que teve mais ação, né? Outro você percebe que teve mais suspense. Pra cada tema que ele quer dar pra você, você percebe que ele vai usando a posição da câmera pra te ajudar. Na ação ele muda, né, a posição da câmera, mostrando uma fluidez, cara, inimaginável, cara. Sério, eu não sei se eu já vi um anime assim, com que a posição da câmera muda, do jeito que a batalha acontece, né? Por exemplo, quando tá a Felt lá lutando, ele muda a posição, vai mostrando ela de trás, depois mostra ela de frente, lutando com a mulher, tudo. Depois que aparece aquele soldado lá do rei lá, eu acho que é do rei, né? Aquele soldadão lá bonzão. É o que comanda, o Reinhardt. Isso, o Reinhardt lá, o Reinhardt aparece. A luta dele, se vocês perceberem, é pouca parte é focado nesse mesmo esquema de câmera atrás e pra frente. A maioria da luta dele é como se a câmera estivesse de fora mostrando a cena inteira. Não da perspectiva deles. Mostra como se fosse o quadro inteiro. Não sei se... É, não, então. Mas isso tudo foi pra mostrar a diferença. Enquanto era a batalha física entre os personagens, que a Felt tava apanhando, o Romudi também. Eles estavam brigando entre eles. É aí que tava a diferença. Porque aí tava no combate físico, corpo a corpo. E na hora que afastou pro Reinhardt, cara, ele usou a magia lá. Então... Ele era pra destruir, e você viu o poder da magia dele também, né? Não foi uma coisa fraca. Então acho que é por isso que teve essas jogadas de câmeras que são muito bem feitas, cara. Muito bem feitas. É impressionante, né, cara? O cara ter essa visão, né? Porque, sinceramente, cara, a maioria dos diretores, eu não sei se é o orçamento, eu vou ser sincero, não sei se é o orçamento ou se é a competência do diretor, cara, porque... Do ReZero, cara, tá... Cara, acho que tá dependendo de tudo. Tanto da produtora, que eu vou pesquisar agora, porque eu não sei qual que é o produtor. Cara, eu coloquei no post do blog, mas eu também não lembro. Deixa eu abrir o post do blog. É, eu vou abrir o post. O Nico Senpai. Sim, fale. O que você achou dessa visão do diretor, cara? Você que já viu vários animes bons também. Olha, basicamente eu achei excelente, tipo, a qualidade que ele fez desse anime foi sensacional. Tipo, eu comparo ele como essa forma que nem vocês estavam falando dessa visão de câmera, eu comparo muito com o Shigeki no Kyojin, a parte das lutas, sabe? Uhum. Porque a jogada de câmera que acontece no Shigeki no Kyojin é muito desse estilão, tá ligado? Tipo, de mostrar as várias jogadas de câmera em cima do personagem, em cima do cenário que ele tá sendo animado, sabe? Sim. Eu achei isso muito bem feito. O outro anime, assim, que poderia meio que tá voltado pro ReZero também, que eu vejo essa jogada de câmera, mas não pro lado da ação, mas pro lado mais de suspense, é o... Qual que é o nome dele agora? É, agora me lembrei. É o Another, sabe? Ah, sim. Eu já ouvi falar, mas eu não vi ainda. É gore, um pouquinho. É um pouco gore e... É um pouco gore, é porque eu já vi alguns animes que são mais gore do que aquilo, então é um pouco gore, é mais pro lado da tensão esse anime. E o jeito que ele mostra as jogadas de câmera pra mostrar um determinado elemento de uma cena é muito bem elaborado. E o ReZero consegue buscar isso também no anime, na animação dele, sabe? Eu acho que eles pegaram meio que inspiração em vários outros diretores ou animações que foram muito bem feitas em um determinado tipo de estilo de anime, que ficou muito bem encaixado no ReZero, sabe? Sim, eu achei realmente isso. É isso, tem razão. Você achou aí, Vitor, o estúdio e... White Fox, não é? E o diretor? Cara, pelo que eu vi aqui que você colocou... Eu não achei, eu não... Não tem. Foi mal, galera, eu vou atualizar o post, eu vou colocar, foi mal. É o White Fox mesmo? É, eu não tenho. Aqui, ó, tá sendo dirigida por Masaharu Watanabe. É pelo... Quais são os trabalhos dele? A White Fox, já lembrei, já. Olha lá, Steins Gate... Ela é produziu, bom, sim. É, com certeza. Isso. E a Kamega Kill. Olha só. Ah, é verdade, né? Tipo, o estilo de batalha deles lá é realmente. Então, olha que interessante. Tá sendo dirigido por esse Masaharu, mas tá sendo escrito pelo Masahiro Yokotani. Masahiro Yokotani. Ele é... Bota um né no final que vira japonês. Sokani, né? Viu? Bom. Nossa, ele participou de Doraemon, ele participou de Fullmetal Panic, o Masaharu Watanabe. Interessante isso. Ah, então, esse cara que eu falei, o Masahiro Yokotani, ele realmente é um cara que escreve pra anime. Aí tá aqui, ó, os animes que ele fez. Tem o ReZero, deixa eu ver um famosinho também. Ó, ele fez a Steph também aqui, de Akame ga Kill, o episódio 11, foi ele que fez a Steph. Não. Ele já participou já do filme, de basicamente 4 filmes do Naruto, que eu tô vendo aqui. Olha só. Que é o diretor, você tá dizendo? Isso, o Watanabe lá, o diretor. Ah, tá. O Masaha... qual que é o nome? Não sei, bem. Masaharu Watanabe. Ele também fez parte também da Steph do Inuyasha. São os mais famosinhos, Inuyasha, Air, Fullmetal Panic e ReZero, que todo mundo tá conhecendo agora. Tem um também chamado Doraemon, que é muito famoso lá no Japão. É Doraemon, e vou falar mesmo. Sengoku Basara, que também tem o jogo, que é muito conhecido pelo jogo. O escritor... Toradora, o episódio 19 também. Eita. Esse daí. O escritor aqui, ele escreveu a adaptação pro anime de ReZero, Shimoneta. Ele escreveu de Beelzebub, do Olha Maria, só. Aquela que é a mina virgem lá, que é bem da hora também. E tem, cara, tem muito assim, isso aqui, eu não sei se vocês já viram, tem o Raiden, tem Sands of Destruction, Toradora, que ele fez também. Tem, ele fez até uma adaptação que é o Godzilla, tá ligado? Olha só. É, mano, mó da hora. Godzilla. De Emiliatan da yo na. Emiliatan. Tan? Tan te nani? Outra coisa que eu gosto muito do ReZero é que assim, é como se cada elemento imposto nele te contasse uma história. Pô, não quero ser muito poético, então vou explicar, né? É como se, assim, é claro que visualmente é o que mais chama atenção, né? Porque é um anime, então a gente espera que quase tudo seja contado, né? Ele usa a posição da câmera para poder contar pontos de vista de personagens, pelo que eu entendi também. Vocês conseguiram pegar meio que isso ou não? É, eu acho que eu peguei bem pouco disso. Isso então, eu realmente não foi algo que eu tô, tipo, que todo episódio eu vejo, mas de vez em quando, por exemplo, o último episódio, o 14, que a gente vai falar pra caramba, quando o Subaru tá preso lá na corrente e tá o maluco falando, depois quando ele fica loucão e fica falando que quer matar o cara, a câmera fica de trás do Subaru, mostrando de frente a Aren flutuando e o cara doidão, tá ligado? Então é como se ele estivesse pondo você na posição do Subaru pra você ver como é de verdade, sabe? O que tá acontecendo mesmo? Não sei se vocês meio que entenderam. É, sim. Passar a sensação de raiva que o Subaru tava fazendo, colocar a posição da câmera por trás dele, realmente. Sim. Faz sentido. Realmente. Eu senti isso. E aí, Vitor Sama? Cara, eu senti, mas não é aquela coisa, assim, por mim foi mais o que tava acontecendo ali, por mais que a jogada de câmera pudesse ajudar, o que aconteceu ali pra mim já foi o suficiente pra explodir de qualquer raiva e concordar com o cara 100%. É, isso sim. É que eu acho que assim, eu acho que é tão sutil que é algo que assim, que se você não perceber, você não perde nada. Mas eu acho que se você percebe, é como se fosse... Ah, o que acrescenta, como se fosse uma curiosidade, tá ligado? E dependendo, como a gente comentou até aqui na parte de luta, né, da ação, realmente isso ajuda a tornar bem mais fluido e você entender, né, todos os pontos do que tá acontecendo ali. Mas ele também usa isso no drama, ele usa isso pra deixar bem mais impactado. E eu acho que é algo que a gente sente, só que a gente não percebe, né? Eu acho que a gente consegue sentir o que ele quer passar no momento, aquela emoção, que nem você falou, né? Que ficou mó vidrado, só que é algo tão sutil que a gente não chega a perceber que ele tá fazendo isso propositalmente, né? É, isso pode ser também. Mas, cara, esses episódios foi pra realmente matar. Apesar de eu saber realmente o que vai acontecer aí... E muita coisa pela frente, o anime ainda consegue surpreender muito. Por mais que eu saiba, ainda é muito bom. E por que você sabe? Conta pelos ouvintes. Então, né, existem sites aí pela internet que você assiste anime online, certo? Existem alguns comentários maldosos e outros que são muito bem instruídos. Claro, está escrito spoiler gigante e o cara dá um espaço certo pra você pular e falar, não vou ler, certo? É spoiler, não quero. E aí, numa dessas, eu tava lendo um comentário que não tava escrito spoiler. Ele começou com um papo mó babaca de qualquer coisa aí. E depois ele já jogou um monte de spoiler na minha cara. Aí eu falei, caraca, eu não acredito que isso aconteceu, velho. Eu não posso ter visto tudo isso. Aí eu decidi, falei, ah, já que eu vi já pela metade, eu vou ver o resto dos spoilers inteiros. O famoso, o que é um peido pra quem tá cagado, né? Exato. Melhor analogia. É um peido pra quem tá cagado. É exatamente isso. Ah, só vai. Já tá na merda, só vai. Tá bom, retomando. Então vocês não querem falar um pouco dos personagens também? Porque pra introduzir todos eles, vamos começar então do início, né, com o Subaru. O que você tem a falar na sua percepção, mas sem os episódios lá pra frente de Subaru. Natsuki Subaru, o que, que você tem pra falar? Fabrícios. Cara, Subaru é uma incógnita. É porque ele sempre parece de boa. E eu acho que isso envolve ainda a parte do começo, que ele começa a dar uma semi-pirada no começo ainda, né? Bem pouquinho. Ou estou errado? Olha, pra mim no começo ele só tá um pouco assustado, na verdade, porque Subaru, cara, ele é um personagem, cara, mais humano, assim, humanizado, com as emoções mais, assim, na cara que eu consegui assistir, cara, isso eu não posso negar. As coisas que ele faz, o que ele acaba fazendo, é tudo meio que, cara, você no lugar dele, o que você faria? Praticamente a mesma coisa, sabe? Ah, não, eu sentava e chorava, cara. É, não, claro, eu não ia continuar, não. Cara, depois da primeira vez que eu morri, cara, com as tripas pra fora ainda, tá louco. Não, não ia dar pra aguentar, não, mas assim, nas outras situações, tipo, eu vim parar num mundo que eu nem conheço, nem sei porquê, o que eu tô fazendo aqui, não, ele tentou do jeito dele conseguir, e pra falar também, o Subaru era aquele cara que era, tipo, não quer meio que nada da vida também, é, né, isso, se você pensar. Ele é aquele japonês que fica em casa jogando, né? Isso, jogando, assistindo anime, tipo, a gente... E a chance dele arrumar uma namorada, então ele não podia desperdiçar, né, cara? É, então, tem que correr atrás. Cara, mas vamos ser sinceros aqui. Se você fosse pro mundo, realmente, você ia ficar, nossa, que mundo é esse? A primeira mina com orelha de gato que você vê, se esquece, fala, não, beleza, eu aceito. É o melhor mundo que tem. Mas é, eu aceitaria, velho, na boa, tipo, nossa, velho, me beija, tipo isso. É, não. Não, na boa, velho. Isso é meu, sincero, velho. Aí, ó, viu? O Nico Senpai, ele é sincero. Cara, eu não conseguiria. Vai que é trap. É uma cilada, viu? A gente não, já aprendeu muito, já. E a Emilia Tan? A Emilia Tan, uma elfa, cabelo prateado, uma bonitona. Aí sim, aí dá pra conversar. Aquela bochecha da Emilia Tan, cara. Cara, a minha abertura foi Emilia Tan, então é claro que sim, cara. Emilia é a melhor, cara, desculpa. Pra quem gosta do Arém, da Aranda, qualquer outra das pretendentes lá, não, cara. Outro ponto aí é que você morar numa mansão onde tem uma bibliotecária Loli, tem a Emilia Tan, que é super da hora, a gente não pode precisar falar. E tem duas. Fora. Tem duas waifus made, gêmeas com cabelo diferente, que fica em posições juntas, de mão uma com a outra. Uma cara, completando a frase da outra, cara. Isso é. Cara. Vai dizer que você não quer ficar nesse mundo, Vitor Sama. Com certeza, tirando todas as mortes, sofrimento, loucura, tá tudo certo, eu ficaria numa boa. Mas no final, tudo valeu a pena. Emilia-tan, deu, né? Emilia-tan. Tan? Tan, te nani? Cara, outro ponto que eu queria pegar um pouco é a trilha sonora, cara. Que pra mim tá sendo fantástica, cara. Principalmente esse último episódio. Eu não vou falar ainda do último episódio, mas quase todos os episódios marcantes teve uma trilha sonora muito boa no fim. Principalmente aquele, lembra aquele episódio que tá a Aren lutando com os cachorros lá do capeta? E aí aparece a Aran depois pra ajudar, e ele tá lá e ele dá o Shamak lá, o poder dele, né, da névoa, e ele vai lutar contra o capeta Mor lá, lembra? Ah, tô ligado. Aí contra o cachorrão gigante lá. Ah, sim. E aí começa a tocar a música de abertura no fundo. E começa a tocar numa parte e começa a dar tipo, sabe, música de. Caramba, cara, você entra numa adrenalina assim, cara. Você fica tipo, nossa, cara, vai, Subaru, vai, não consegue o que não, pô. Tá ligado? Nossa, cara, eu não sei o que vocês acham, mas pra mim, cara, é fantástico a trilha sonora dele. Ah, com certeza, é tudo muito bem planejado. Esse anime, cara, realmente ele começou a surpreender a partir do segundo episódio, cara. É, isso é verdade. Ele já começou a aprender de uma maneira que deu pra ver que ele seria, se não é, o melhor da temporada. E só pra fazer um negócio que eu sou bonzão mesmo. Vitor, você lembra que eu disse depois que eu vi o primeiro episódio? Ah, você quer se gabar? Eu lembro. O que, que eu disse, Vitor Sam? Você disse que ele seria um dos melhores animes de todos. Exato. E o que, que ele tá sendo agora, Vitor Sam? Não é ainda um dos melhores animes, mas é tá muito bom. É um dos melhores. Pode ser. É um dos melhores. Pode até não ser o melhor, mas é um dos melhores. É o profeta, cara. É o profeta. Você falou ontem pra mim que entrou no seu top 5 de melhores animes. O que você tá falando? Que não é um dos. Não, entrou. É isso que eu tô falando. É um dos melhores, mas não é o melhor. É isso que ainda, eu tô falando. Ainda, Vitor Sama. Próximo episódio. Você vai assim, meu amigo. Você vai ajoelhar assim. Você vai. Desculpa, eu já sei sobre o que vai acontecer. Mas eu tô à frente. Você sempre fala isso e depois que você vê o episódio, você fala, nossa, mas bagulho. Nem eu imaginei isso, mesmo sabendo. Você sempre fala isso. Ah, não. Eu sei que realmente é muito bom, cara, mas. Não, realmente. Não tem o que falar. Não tem contraponto. Aí, ó. Desconcertamos o Vitor Sama. Vitor Sama, você não tem poder. You have no power here. Ai, cara. Mas, nossa, cara. É que nem eu disse antes, cara. É como se cada parte. Cada coisinha dissesse ou contasse a história pra você. A trilha sonora, a posição da câmera, o roteiro também. Ele todo episódio acaba com uma coisa que faz você querer ver o outro ainda mais do que você queria antes. É, sempre acaba com um puxão, um gancho, né? Então, ou alguém morre, ou ele morre, vai voltar e você quer ver se ele vai quebrar o ciclo ou não. Então, cara, é impossível não ficar doido querendo saber o que vai acontecer. E isso é outra coisa que o diretor soube muito bem fazer, porque ele tá sabendo usar essa uma semana de espera pra construir a expectativa da gente e surpreender a gente ainda mais no final, sabe? É um gênio, velho. É um gênio. Tipo, foi muito bem calculado, velho. Na moral, o cara é muito calculista, o cara que fez esse roteiro. Não, a produção inteira é muito calculista, velho. Na moral. Ah, dá crédito pro cara da Light Novel, né, cara? Ah, não, é o criador de ReZero, pô. Sim, sim. Ele sim. Que fez toda a trama, mas a animação tá sendo muito bem feita. É isso que eu acho, que ele tá sendo bem fiel ao que estão fazendo fizeram na novel, né? Sim. Então eu acho que, cara, realmente o que estão fazendo é uma super produção, cara. É realmente pra conseguir ser um dos melhores animes aí. Não parece que cada episódio é um curta-metragem? Tipo, é como se fosse um mini-filme, tá ligado? Bem isso mesmo. Se junta tudo, dá um longa, tá ligado? Sei lá. Um longa com versão estendida, versão do diretor, né? Tudo mais. Cara, eu compraria o Blu-ray, versão do diretor dele explicando a visão dele. Eu ia querer saber, mano, qual que foi a ideia dele, porque o roteiro tá impressionante. O gancho que ele deixa, tudo. Nossa. Tá muito bom, cara. E outras coisas que eu gostei muito é que não tá usando... provavelmente isso é algo que vem da Light Novel, né? Mas ele não fica usando o poder dele de voltar no tempo gratuitamente, tá ligado? Por exemplo, quando ele briga com a Emilia Tan... Pô, mas ele só pode usar isso quando ele morre, né, cara? Mas ele poderia te matar, tá ligado? Ainda assim, se você pensar, eu morro, mas eu volto. Mas ainda assim é morrer, sabe? Não é um sentimento muito bom, assim. Então, eu acho que se ele fizer aquele esquema de pular do penhasco... não tô dizendo que não é ruim, é ruim. Mas dependendo do que for, ele poderia usar a maneira mais fácil dele não sentir tanta dor pra voltar, tá ligado? Porque se talvez ele bater a cabeça de uma forma avassaladora, ele nem vai sentir, tá ligado? Ele vai bater e pronto, morreu. Né? Então... ele podia usar. Assim, né? Eu sei que morrer é tenso, né, bicho? Mas o cara já morreu tantas vezes, né? Tipo, que... Já deve... Não, eu acho que ninguém se acostuma a se morrer várias vezes. Tipo, não tem como. Me acostumaram a morrer, tá ligado? É... Porque senão, tipo, a dificuldade que ele enfrentasse, ele ia lá e se matava, tá ligado? Ia ser meio, sei lá, meio covarde da parte dele. Além de ser covarde, é como se... Como posso... Eu realmente achei que ele ia se matar pra ele reconciliar com a Emilia. Eu realmente queria fazer isso. Quando ele não fez, eu fiquei muito feliz, porque eu vi, tipo, não, beleza, eu vou usar isso pra salvar a vida deles. E tirando isso, eu não vou usar, entendeu? O que aconteceu, aconteceu. Então, a treta dele com os cavaleiros, ele deixou acontecer. A treta com a Emilia. Então, achei bem legal isso, sabe? Então, outra coisa que muita pessoa aí tem falado em todos os comentários e tudo mais é que o Subaru tá um bosta. Ninguém tava gostando do Subaru, falando, cara, que merda você tá fazendo. Por que que você tá sendo tão bosta desse jeito, sabe? E eu já acho que não, cara. Isso aí é uma construção muito bem feita. Porque se parar pra pensar, é tudo parte dele, sabe? Por mais que a gente assistiu que ele salvou milhares de vezes a Emilia, a Aranha, Aram, já morreu pra tentar salvar todo mundo. Elas não sabem, e ele não tem como contar. Então, as pessoas que estão falando aí que o Subarão bosta, não devia ter falado aquilo, foi um sentimento que ele queria botar pra fora, mas ele não tava conseguindo. Então ele fez de um jeito que foi errado, um erro humano, cara. Então eu acho que foi muito bem feito, mesmo essa parte. Eu também fiquei com muita raiva do Subaru, deu vontade de, se pudesse, dar um soco na cara dele e falar pra ele parar de falar merda, tá ligado? Sim. Mas... Eu fiquei bem bolado também, mas que nem você falou, cara. Eu vi a construção do personagem ali. E, cara, a gente tem que entender que é um adolescente, o cara acabou de fazer 18 anos, se eu não me engano. Acho que é por aí. Ele tem 17, 18. Acho que por aí, 17, 18. O cara tá num lugar que ele não conhece. Ele morreu, sei lá, mais de 10 vezes. Acho que se contar tudo já. Ele todo a Emília e a galera começa meio que brigar com ele e ele fica querendo... Engraçado, agora eu acho que a gente pode começar a falar dos últimos episódios, né? O engraçado que acho que foi o penúltimo... Não, dois episódios atrás, acho que foi o episódio 13 que ele briga com a Emília, né? E que ele segue a Emília e a Emília fala, né? Nossa, vai ter que me explicar depois porque você não obedeceu, né? Porque você não ficou em casa. E eu não sei se todo mundo compreendeu isso, mas eu entendi que... eu sei que tava começando a ter o orgulho dele lá, mas eu entendi que ele tava querendo ficar sempre com ela, porque ele sabia que a bruxa ia fazer alguma coisa pra tentar matar ela. E se ele não tivesse lá, ia talvez ser tarde demais pra ele voltar no tempo e salvar ela, né? Foi isso que eu entendi. É, cara, essa é uma das possibilidades, mas também tem a parte de, cara, foi a única pessoa que, assim, meio que foi bondosa com ele logo no começo e ele achando que ia ser... foi meio que encaminhando daquele clichê pra uma coisa nada clichê, sabe? Foi meio que uma mistura desses dois que acabou criando e ficando esse anime, cara, que tá... Eu vou chorar. Chora não, cara. Eu sei que é bom, todo mundo sabe. Todo mundo sabe que é bom. Tá muito bom. Ah, cara, mas sério, depois dessa construção da briga deles, e aí ele fica mal, ele tem aquele episódio que ele é trouxão com todo mundo, né? E aí você fica, pô, mano, você fica meio que na merda com ele, né? Você fica meio mal. Na verdade, desde o 13 até o... Até o último, acho que né? 12, é 12, até o que saiu agora, ele tava sendo meio merdão falando que ele é o único, se não tivesse ele ali, nada daria certo. O que é uma certa verdade, mas ele não precisa ser babaca desse jeito, né? Né? Com certeza, mas... Dá pra entender o porquê, sabe? Não, sem não mim é... vocês não existiriam, tá ligado? É, existência isso. É o que faz vocês existirem. Tipo isso, é o pensamento. É que dele, eu acho que ele tá querendo alguma gratidão, sabe? Porque por mais aquele momento lá em que... Nos episódios, acho que o sexto ou sétimo... Que ele deitou no colo da Emília... Que ele tava morrendo, né? Pra Eren. Uhum. Pra Eren. E aí, na hora que ele deitou no colo dela lá, naquela posição lá de... Nos joelhos dela, né? Na coxa dela. Uhum. Aí ele começou a chorar, cara. Que deu pra entender, cara. Que ele realmente tá... Ele não tá bem. Ele não sabe o que tá acontecendo com ele. Não tem a mínima ideia. A mente dele já tá totalmente destruída. Desde aquele episódio ali pra mais. Ou pra antes ainda, aliás. Desde o primeiro episódio, aliás, que ele morreu, ele já tá sendo desconstruído, sabe? Ele tá sendo destruído de dentro pra fora, mentalmente e, pelo jeito, fisicamente também. Eu achei que o Nicolas ia falar, por isso que eu não falei nada. Por que cortou o Victor daqui pra mim, tá ligado? Sério? Sério, ele cortou pra mim. Aí eu fiquei parado, tipo, falei, ah... Corta pra mim. Fala aí, pode falar, Nicolas Senpai. Nico Senpai. Pico. Nico, Nico, Ni. Tem que fazer a dancinha também, senão não tem graça. Tira uma foto você dançando pra colocar na arte do podcast, assim. É uma boa. Apoio. Não, eu não apoio. Que beleza, cê, beleza. É, o que você fala? Não, eu ia falar basicamente que depois daquele episódio que ele... Que ele meio que vai até o castelo e ele encontra aquele cavaleiro, lembra? De cabelo roxo, que eu me esqueci o nome dele. Sim, sim. Que ele meio que... Eu acho que é a partir dali que ele começou meio que realmente ser um completo babaca, entendeu? Tipo, ele, cara, começou a... Ele achou que ia perder a Emília, né, cara? Sim, ele achou que ia perder a Emília, mas depois disso, o que ele fez, tipo... Aquilo lá, eu achei que ele tava querendo... Lembra que ele foi ajudar aquela outra garota lá? Que poderia ser considerada uma das quatro? Felt. A Felt. A ruivinha lá? Ruiva? Aquela, ah, não. Ah, aquela que, ela tá com a que ele dá uma maçã pra ah, ela. Ah, sim. No beco, né? Sim. Isso. Sim. Então, aquilo ali que ele fez, eu acho que foi mais tipo um jeito de ele meio que fazer um ciúme, tá ligado? Pra Emília. Eu meio que pensei naquilo, tipo, nossa, o cara foi fazer aquilo ali meio que como se fosse um ciúme. Porque depois quando ela foi pra lá pra ver ele, né? Tipo... Pra procurar onde que ele tava, né? Ele tava com essa garota. E você meio que vê, tipo, o jeito que a Emília olha pra ele, sabe? O jeito assim, como que você conheceu essa garota, tá ligado? Você conhece ela da onde? Ah, ah, lembrei, mas... o nome dela é Priscila. Ah, é. Priscila. É mó fácil o nome, né? Brasileiro. É. E mesmo depois de ele ter salvado ela várias vezes e ter feito aquilo ali, de ter salvado ela nesse mundo aí, né? Que ele tá agora meio que no novo mundo dele, onde que ele não morreu, com os acontecimentos anteriores. Eu acho que aquilo ali aquilo ali, tipo, meio que. Ela ainda não, meio que não confia nele, tá ligado? Tipo, com 100% de clareza, tipo... Porque você até meio que percebeu ali que ela meio que falou assim... Ah, você conhece ela da onde, tá ligado? Tipo, porque ela realmente não sabe do passado do Subaru. Aí aquilo ali eu acho que foi meio que uma parte dele de... Começar a meio que ficar babaca e ela não confia nele, tá ligado? Por aquele acontecimento. Uhum. Ah, cara, eu concordo em parte com você, porque... Eu não acho que ele fez de propósito, porque ele nem sabia que a Emília ia sair naquela hora que ele tava... Ah, então, antes de você dar o contraposto, eu vou falar também aqui. Eu acho que foi meio que de propósito, mas foi mais por orgulho dele também. Porque ele, mesmo depois que ele jogou lá na cara da Emília, que ele que fez tudo aquilo pra ela continuar viva... Ele que tava falando que ele, tá ligado? Então não tem muito o que dizer. Então acho que era o orgulho dele que tava muito inflado ali e ele acabou agindo e como ele perdeu na discussão, ele poderia ter saído por cima de outro jeito, né? Mas ele quis vencer a discussão e quis que... Ele poderia ter acabado a briga ali, assim, sabe? Mas ele, por orgulho, eu acho que ele continuou, cara. Ah, não, sim, essa parte eu concordo. Mas eu tô dizendo que na parte que ele vai salvar a Priscila, eu não acho que ele vai fazer de propósito pra casar ciúme pra Emília, porque ele nem sabe que a Emília vai sair naquela hora e vai ver ele, sabe? Ele vê a mina no beco, aí ele vai ajudar. Assim, eu acho que foi algo orgulhoso dele, porque ele pensou, pô, tô salvando todo mundo, vou conseguir salvar mais alguém, né? Então sim. Ele vai lá pro beco. Uhum. Mas agora sim, eu não acho que ele foi pra tipo, a Emília vai me ver aqui, eu vou dar uns ciúmes pra ela. Eu acho que a Emília ficou assim também, que quando a Emília chegou e viu que era ela, ela viu que era outra mulher que tava participando do. Que era uma das candidatas, né? A ser a rainha. E aí ele falou, tipo, peraí, por que você tá fazendo com ela aqui? Por que vocês estão num beco escondido? Né? Aí entrou dúvida nela, falou assim, de onde você conhece ela? É porque realmente o cara tá no beco sozinho com a mina. A mina é ou a candidata meio que inimiga sua. Você pode confiar o máximo possível na pessoa, mas nessas condições você vai ter dúvida, não importa, né? E, sim, sim. E aí sim, beleza. Depois ela, tá bom, então, só conheceu assim. Depois ela dá aquela perguntada ainda, fica meio brava com ele. Mas quando ela vê que ele meio que não sabe de nada, ela, não, então deixa quieto. E aí depois sim. Tem todo aquele negócio que ele entra lá, briga com os cavaleiros e, sei lá, ele fica insano, né? Aquela cara dele lutando, falando com ela. É medonha, né, a cara dele que fica. Eles fizeram. Ele achou uma oportunidade, tipo, ele meio que foi um oportunista, ligado? Ele viu que tinha. Ah, tem uma oportunidade de eu meio que, como que eu posso dizer, se vangloriar, tá ligado? Das coisas que ele fez, das atitudes que ele fez. Aí ele tentou expor isso pra fora. E aí que começou toda a cagada dele, tá ligado? É, mas só piorou na hora que ele falou que ele tentou falar que ele tava, na verdade, morrendo por elas. E aí a bruxa apertou e aí ele falou, quer saber, eu sou herói mesmo, eu sou bichão mesmo, que é bodybuilding Bill. E aí não tem o que fazer, cara. Aí ele realmente soltou. Sabe como ia ser muito melhor ReZero? A única forma de deixar ReZero melhor que tá agora é se o protagonista, ao invés de ser o Subaru, fosse o Bambam. Ah, não. Vai cagar. Nossa. Não, cara. Que aí quando ele morresse. Não. Quando não. Ele morresse, aparecesse assim. E ele fica. E aí o Subaru pensa, pô, talvez não dá, né? Ele ia aparecer. Que não dá o que não? Que não dá o que não? Não, então só se o Bambam fosse o mentor dele, né? E aparecendo em flashback lá de Segunda Guerra Mundial. Não vai dar o quê? Aí começasse a gritar, ele fala, não, tá certo, vai dar sim. Podia aparecer. Todo meu maluco tá doente. Podia aparecer um holograma do. Holograma tipo Star Wars, assim, do Bambam, tá ligado? Mas dá o quê? Não! Nossa, não. Chega de viajar, cara. ってエミリアタンだよな。 エミリアタン。 え、タン？タンって何？ Ai, cara. Mas eu quero partir agora pro último episódio, cara. Eu quero. Ô, pô, tá ligado? Essa vinhetinha tipo. Ok. Cara, é isso. É isso. Que episódio foi esse, cara? É isso, eu tô tremendo até hoje. Faz um dia que eu vi o bagulho já, cara. Cara, como esse episódio foi bom, mesmo sabendo o que vai acontecer. Meu Deus, cara, não tenho o que falar. Tenho o que falar desse episódio, tem muito o que falar. É. Nossa, tem muito o que falar. Pra mim foi o melhor episódio até agora do anime. Foi o melhor. Cara, pra mim foi o mais chocante, cara. Assim, não digo melhor, porque vai que lá pra frente fica... Ah, não, por isso que eu falei que até agora. Ah, sim. Até agora é melhor. Mas, cara, foi pra destruir, cara. Desde, na verdade, tá, claro, construindo desde o último episódio, né, em que, só pra todo mundo saber, ele brigou lá depois com a Emília, aí ele meio que teve que se separar da Emília, que a Emília ficou brava realmente com ele. É brava. E aí ele começou a treinar, não é brava por nada, né, e ele começou a treinar com o mordomo lá da... A outra representante de cabelo verde, a... Cara, Crush. Posso fazer um adendo aí? Só um adendo, que esse mordomo aí é o bichão mesmo. Porque ele fala, né, pra gato lá, Trap, que... que é o cara lá que parece menina, que é gato. E que Trap. Ele fala pra ele, né? Ele fala assim, o gato perguntando, pô, por que você tá conversando com ele, que você tá gostando? Ele fala, né, esses olhos são de uma pessoa que já experimentou a morte muitas vezes. E eu fiquei, cara, imaginando, quem que é esse cara? Quem que é esse mordomo, tá ligado? Qual que é a história dele e qual que vai ser a função dele na história mais pra frente, tá ligado? Cara, eu acho que talvez ele consiga ser realmente um mentor do Subaru. Mas, chega de propor, depois a gente faz isso. Beleza. Vamos passar para os episódios que... Logo depois que ele treinou, certo? Um tempo. A Aran, ela acaba sentindo através da irmã dela, a Aran, certo? Isso. Que ela tem algum perigo rondando a mansão do Rosval, né? E aí ele tenta, naquele ainda ego inflado, falando que ele vai conseguir ajudar com certeza. E ele... Que é de toda maneira ir pra lá, né, certo? E aí ele acaba vendo muitas coisas lá dos reinos, que eles não são tão amigos assim, ele fica cada vez mais bravo e tudo mais. E até que ele chega numa estalagem lá em que a Aran, ela acaba se separando dele, né? Que... Aran, né? É, foi mal. Sempre confundo os nomes, cara. E aí eles se separam pra poder... Que ela falando, né, que ela conseguiria resolver, que ela tava vendo que ele tava mal, não tava tão bem, e que ela ia resolver na frente pra liberar o problema e ele conseguir voltar e se relacionar bem com todo mundo de novo. E aí ele, mais uma vez, nervoso pra caramba, ele tenta de qualquer jeito chegar na mansão e no meio do caminho ele encontra alguns caras bem estranhos. Qual que é aquele filme dos anos 80 que pega, que fala sobre aqueles caras que fizeram a expedição contra os negros? É igualzinho. Ku Klux Klan. É, mano, é igualzinho a roupa, mano. Essa é vermelha, né, cara? Caramba. Mas é igualzinho, vai tirando. É, com aqueles negócios lá pra cima, né? É, cara, deu até medo. Mas dá, realmente, cara. Os caras é bizarro demais. E aí eles partiram pra... Ele chegou na mansão. E na hora que ele chega na mansão, esse é o final do episódio 13 ou 14? Agora não sei. É, 14. Final do episódio 14, que ele chega na mansão e... Quer dizer, na cidade já. E ele já vê todo mundo que ele tinha salvado, até as criancinhas e tudo mais. Eles estavam mortos. Ah, não. Episódio 13, foi mal. 13 mesmo? É. Então, aí final do episódio 13 ele vê todo mundo morto. E cara, é uma cena bizarra. É sangue, gente. com espada enfincada, aquelas adagas. Né, e é verdade, queimada. Tinha uma pilha de corpo queimado, né? Tinha ainda na cabana, tinha a pilha das criancinhas tudo degolada, tudo com membro separado, né, cara? Também. É verdade. E aí ele acha a Aren num canto, parece que ela tinha lutado contra os caras, mas acabou morrendo. E ela tá cheia de sangue no chão, morta. E que cara destruiu. Já me destruiu, imagina o Subaru, sabe? É, cara. Meu Deus, cara, vocês não fizeram isso de novo. E aí ele foi procurando o resto do pessoal e ver se a Emília tava bem. E ele foi achando a Aren morta, o Rosval, cara, eu não tinha... Eu achei que não era ele, mas depois eu vi que era ele sim. Ele tava dividido no meio, cara. É mesmo? As duas partes, o tronco dele separado da perna, cara. Cada um pra um lado. Eu achei que era um daqueles carinhas de novo, mas depois eu vi pelas roupas que não era não. Era o Rosval mesmo. E aí ele foi subindo até chegar numa sala. Ele não encontrou a Emília, né, se ela tava viva ou se tava morta. Mas no caminho pra sala, cara, ele começou a congelar e ele morreu congelado, cara. Foi muito bizarro. E aí chega nesse episódio 14 que, cara, ele foi destruído completamente, mentalmente. Ele fica, cara, ele fica loucão, fica só o episódio inteiro. Fica mongol mesmo. E, cara, e engraçado que nesse episódio, o 13 acabou assim. Aí eu imaginei, beleza, vai voltar o ciclo, né? Então vai voltar o ciclo e... Só que eu achei que ele ia ficar nessa chatice ainda. Eu achei que ele ia ficar, tipo... Ah, eu sou bonzão, vou salvar todo mundo, Emília que não dá valor pra mim, não sei o quê. E na verdade, tem uma reviravolta. E isso que eu tô falando, que o diretor é muito bom. Porque que nem você comentou comigo, isso só deveria acontecer um pouquinho mais pra frente na light novel, né? E o diretor dá uma antecipada e ele quebra isso, porque você tá esperando um ciclo que vai aprofundar o personagem, só que você espera tipo, uma certa mesmice, por assim se dizer. Você espera que ele vai ficar num ciclo até ele endoidar de vez. E o diretor não, cara, ele quebra, ele joga isso já. Então aparece ele faz umas coisas diferentes, ele vai tentar ir lá primeiro encontrar a galera, né? Aí ele encontra os caras lá que são preconceituosos, não gostam de negro. E aí... Não gosta de negro, elfo e tudo não mais. Não gosta de ninguém, né? Só gosta da bruxa. Isso. E aí a Aren leva porrada, eles pegam ele, né? E ele já tá doidão, né, nessa, né? Ele já começa o episódio louco, porque não aguenta mais. E na verdade, depois... louco e imóvel, né? Ele não conseguia se mexer pra nada. Ele fica tipo meio que esquizofrênico nível milhão, né, cara? Esquizofrênico autista, né? Que e não faz nada, assim. Não querendo zoar os autistas. Todo mundo tem um grau de autismo, ok? Eu também tenho. É verdade. O Vitor tem mais que a gente, mas é verdade. Como assim? Pô. Tô zoando. E aí, cara, aparece ele preso na caverna lá e aparece um maluco, mas um maluco mesmo, como... Cara, eu acho que a última vez que eu vi uns caras malucos assim mesmo foi no Tokyo Ghoul, tá ligado? Que eram uns caras loucão mesmo, assim. E esse cara... Ah, sim. Ele, cara, eu nunca vi alguém conseguir encurvar a coluna, encostar a cabeça no chão sem perder equilíbrio. Isso, cara. Aí... Só pra contar o Kirito de cabelo verde bem zoado, porque a voz é o mesmo. Eu meio que fiquei, por quê, cara? Assim, ok, tudo bem, legal, mas com a voz do Kirito eu acabei meio que dando risada em algumas partes, porque não deu, cara. Cara, eu até não, nem percebi que é o Kirito até você falar, porque tava muito insano e eu tava tipo... What's happening, tá ligado? Tipo, caraca, tá muita loucura. E aí dava aqueles closes na cara dele, o olho dele arregalado, parecia que ia explodir o olho dele, parecia que ia sair, tá ligado? E nossa, e de novo falando que o diretor é muito bom, que ele dava ele mudava a câmera pra mostrar a loucura desse maluco. Aí ele mudava pra trás, o cara encurvava a coluna, ele jogava na cara e o olho arregalava. E nossa, muito massa. E aí ele começa a falar com o Subaru e você começa a entender, cara, que ele tem a ver com o bagulho da bruxa, né, com a ordem da bruxa, que ele é um tipo um general, e ele refere-se ao Subaru como se o Subaru fosse um também, né? E é, que a galera sente meio que... É, ele seria... Não o Subaru, o... Ele não seria um general, ele seria mais um Lorde, sabe? Betelgeuse, como é que é o nome dele? Ele ficou... O Subaru ficou repetindo. Betelgeuse, eu acho que é isso. É, deve ser alguma coisa. Betelgeuse. Betelgeuse. Acho que é isso. Então, e cara, esse maluco, ele... Betelgeuse. Cara, o nome dele já é complicado, cara. Não implica. E... Cara, esse maluco... Ele tem sérios, sérios problemas e tudo mais, mas parece ser um mago muito poderoso. E ele é o, ele se refere a como se fosse o... Como eu posso dizer? General, né? Igual você falou, Fábio. Fabrechos. Como que eu não consigo te chamar assim? Então, igual você tinha falado, Fabrechos. Obrigado. Que esse cara aí é como se fosse o general da preguiça, e ali se refere ao Subaru como o general do orgulho. Que, cara, sim, caiu bem mesmo a situação, mas provavelmente é o poder de cada um, ou estado mental, eu não sei como dizer assim. E, cara, tem muita coisa ainda pra descobrir, que esse arco... É Emiriatan, né? Emiriatan! Tan? Tan é o que? E agora eu acho que tá na hora da gente começar algumas especulações nossas. E é claro, eu vou dar spoiler. Daqui pra frente, se vocês quiserem continuar ouvindo, saiba que vai ter mais spoiler do que já tinha antes. Esse spoiler que vai estragar, é só pra atiçar, tipo, essa curiosidade. Isso. É tipo falar um livro bom que você leu, tá ligado? Não vai... Isso, eu não vou dar spoiler totalmente detalhado, nem nada do tipo, eu vou dar bem por cima do que eu fiquei sabendo, que Fabretius, você também, que não sabe de algumas coisas, eu vou falar, e você, se não quiser, tape seus ouvidos. Eu aceito. Bom, é o seguinte... Já avisei que vai dar merda isso. Pelo final agora aqui... Então, pelo seguinte agora, do final do Rezero, o último episódio. Desculpa te interromper. Como foi cortado na chamada anterior, a gente tem que falar da reação quando acabou o episódio 14. Que foi cortado da ligação, isso. É, cara. Tá. O episódio, mano, que... Entendi. Se recupera da loucura, pega a Arena. Nossa, cara, e que foi essa morte da Arena, cara? Sério mesmo, tem que comentar isso. Que foi? Cara, exorcista, né, cara? Nossa, tá louco. Meu, deu muita dó pra ela, cara. Meu, ele contorceu ela inteira. Braço, perna, tronco e pescoço, velho. Foi muito agonizante ver ela cair, ainda deixando ela pendurada ali, cara. Depois ela começa a mexer, eu falo, cara, ela ficou viva esse tempo todo? Agonizando? Só pra poder chegar e liberar o Subaru, nossa, cara. Eu não aguentei, cara. Ela chega. Caraca. E quando ela para. Parabéns, hein? Viva, eu te amo. Puta merda. Caramba. Nossa, é pra quebrar o coração, cara. Se eu fosse o Subaru, na hora que ele voltou, logo depois que ele levou, claro, a Arena lá pra fora, e ele perdeu a cabeça, ninguém sabe como. É, cara. Eu, sério, na hora que voltou e viu a Arena, cara, eu ia abraçar muito, cara, essa mina, cara. Eu ia te chorar muito. Eu ia abraçar. Nossa, cara, eu provavelmente ia fugir, cara. Eu, na minha opinião, eu teria fugido, tá ligado? Com ela, velho. Tipo, pra tentaria ela esquecer tudo que tá ali, tá ligado? Tipo, tentaria fugir, tentaria ter uma vida com ela. É, ela só não morrer mais. Não, cara. Ela... Porque, na moral, cara, na moral. Ei, só cara, pra ela não morrer, velho, na moral. Depois do que ela fez. Velho. Ah, eu, cara, eu provavelmente eu ia ficar quase assim. Principalmente depois da briga com a Emília. Eu provavelmente já ia estar assim. Caraca, cara, a Arém é da hora demais. Tá? Eu ia ficar quase assim. Cadê o Arém que eu fico, tá ligado? Eu particularmente, eu acho que eu ia ficar com a Arém, cara, sem zoeira. Caralho, eu acho ela muito da hora, cara, mas. depois desse do que Eren fez, não é pouca coisa, né? Qualquer um que faz, né? Foi bem especial, cara. Não é qualquer um. Nem um pouco, cara. Ela foi contorcida e ainda assim, nos últimos suspiros lá, ela só pra salvar o cara que ela ama, tá ligado? E eu fiquei muito com o cara na hora que ele falou que ela era uma preguiçosa, tá ligado? Que não conseguiu confessar o cara antes de morrer. Mano. Até me deu. Realmente, cara. Aquilo me deu uma. Eu quero muito que o Subaru consiga matar. Cara, eu quero muito mesmo. A bruxa apertou meu coração igual o do Subaru, cara. Eu fiquei muito bravo, cara. Aí, bem, não acredito nisso, cara. Você não falou isso, parente. Na tela ao castelo. Aí quando ele chega, sai um bichão, mano. Parece, sei lá, um cachorro gigante, um rato, sei lá. Que eu achava. Um que era rato cara, gigante. Falou que não é. E aí ele fala: durma com a minha filha. E aí a cabeça do cara cai, mano. E aí começa a passar os créditos e começa uma música, né? E fica mó cinematográfico, assim, vamos dizer. Que fica super cinematográfico o bagulho. E só que fica mó tempão mostrando a neve acumulando no corpo dele. E aí eu fiquei com a boca aberta, cara, até mostrar que ele voltou, que é o pós-crédito, né? Porque eu falei, cara, como assim? Será que era o dragão, matou ele e tirou o poder dele e não vai voltar mais, acabou? Tá ligado? Eu fiquei com a boca aberta e falei, mano, o que tá acontecendo com isso? Aí quando mostrou que ele voltou, aí eu fechei a boca. Mas aí eu comecei a tremer. Não tava aguentando, mano. Cara, esse episódio realmente deu arrepio no final inteiro, cara. Não tem como, não é impossível, tá ligado? É muito, muito bom. Não tem muito o que dizer daquela cena. Eu não sabe se você fica triste pelo personagem, se você fica comovido ao ver toda aquela cena e tentando entender tudo e ficando, caraca, que vida merda. Esse episódio, quando apareceu esse cara loucão na caverna e começou a torturar ele e Eren, né? Eu tava assim, sério mesmo, eu tava literalmente assustado porque eu não achei que isso ia acontecer nesse anime, nesse estilo. Eu tava literalmente tremendo, mas era tipo adrenalina e tipo, caramba, o que que vai acontecer? Ansiosidade, tá ligado? E eu também fiquei assim, cara, era isso que tava faltando. E realmente, quando aconteceu isso, eu pensei, cara, era isso que tava faltando pra esse anime. Agora, ele é quase completo, tá ligado? Só falta mostrar mais, ajudar a gente a entender mais a situação. Que vai se transformar quase perfeita. Era isso que tava faltando. E eu amei, cara, eu amei esse último episódio. Foi tenso, é meio chato, mas cara, pra mim, de longe, é o melhor que saiu até agora. O melhor. Eu também concordo, cara. Realmente não tem. É só ficar a boca aberta assistindo o episódio inteiro. Não tem muita coisa, muita reação. É, Emiriatan, deu, né? Emiriatan. Tom. Agora vou jogar spoiler na cara de todo mundo me odiando logo depois disso, mas eu já avisei. Se quiser, tapa o ouvido, ou se não, já para de ouvir aqui que tá muito bom já. Você já entendeu toda a parte. Tô zoando. Cara. Então, é o seguinte, essa parte aí do final desse episódio só vai confirmar, é claro, com certeza, no próximo, se vai seguir certinho a novel ou não. Porque se for seguir realmente certinho a novel, Eren e o Subaru vão começar a ser torturados e eles vão ficar com. Ele vai ficar com raiva, ele vai ficar mais louco do que ele já tava, mais louco mesmo. Tipo, eles vão ser torturados e ele vai ver a Eren morrer, ser despedaçada, ele ser despedaçado milhares e milhares e milhares de vezes. Vai ser igual Steins Gate mesmo, pra quem viu. Se não viu, toma outro spoiler aí. Filho da mãe. Filho da mãe, na moral. Então, seguindo essa parte aí de ReZero, cara. Vai ficar com certeza muito pior. Se vocês não prestaram atenção no episódio 13, que é o anterior, eles falaram sobre a névoa e sobre a baleia branca. E provavelmente ou aquilo que apareceu lá atrás, isso já é especulação minha, tá? Não tem nada de mangá e tal. Ou é a baleia branca, ou aquilo ali é alguma coisa que saiu fora de controle, por exemplo, um espírito, por exemplo, o Paco da Emília. Nossa! Ela pode ter morrido, ele pode ter se transformado num bichão, ele ficou louco da vida. Cara, é verdade, você tem razão, cara. Tem razão. Pô, pode ser. Isso pode ser. Isso, o Whey Protein pra caramba cresceu, ficou monstro e arrancou a cabeça do Subaru. Mas é claro que, assim, isso é tudo, essa parte aí é especulação minha. Mas a parte que vai seguir, agora sim, um spoiler seguindo a Light Novel, é, agora, nos próximos capítulos, vamos dizer assim, ou vai ser nessa sequência da Emília, da Aren ficar sofrendo pra caramba junto com o Subaru, até que o Subaru, ele vai finalmente, assim, sabe, tá, eu preciso parar de ver ela morrendo, eu preciso ajudar. E nisso ele vai procurar ajuda com outros reinos e outras coisas, ele vai começar a formar plano, ele vai querer fazer de tudo. E aí vai começar esse loop do ele tentando conseguir o grupo enquanto ele é morto, o resto do pessoal lá é morto e tudo mais, porque ele tem praticamente um dia e meio, por assim dizer, né? Ele nem tem tudo isso. É bem pouco tempo mesmo pra tentar juntar todo mundo. E aí ele precisa de um, pelo menos um grupo assim pequeno pra poder ajudar a destruir aquela seita da bruxa. E aí logo depois eles vão entrar, logo depois que eles derrotarem, com certeza isso vai acontecer, né? Eles vão partir pro loop da baleia branca, porque ela também tá atacando lá o castelo. Por isso que eu disse, eu não sei se aquilo lá é a baleia branca, ou pode ser o Paque ou qualquer outra coisa assim. Porque aí, mesmo grupo, pode ser também, né? É porque a baleia branca é só um nome, pode ser qualquer coisa, bicho. Né? E a baleia branca, pra quem não sabe, a baleia branca, ela quando ela te, vamos dizer assim, você é comido por ela, não é que você morre, mas todo mundo esquece de você. Você praticamente não vai existir. Então ninguém vai lembrar de você e tudo mais. E então você vai ser apagado da existência, assim, por assim dizer. Suas memórias com as outras pessoas e tudo mais. Você pode até lembrar, mas o resto não. E fora isso, acho que dá. Eu falei. Muito pesado esse spoiler. Calma, calma. Eu só vou parar nessa nada baleia branca. E só a pessoa que for comida também vai ficar, tipo, apagada também, né? Porque vai perder memória e tudo mais. Então não é que ela vai continuar andando e tudo mais. Ela vai ser meio que apagada de uma forma geral, ela só vai estar lá um vegetal, por assim dizer. E aí, cara. E aí, os únicos que são imunes a isso, cara, provavelmente, com certeza, é o Subaru, cara. Que se ele morrer, volta tudo. E eu sei mais de alguns personagens que são imunes a isso, mas eu não vou falar. Vai ter muitos outros loops que vai acontecer nessa parte e nesse arco. E, cara, esse arco é o mais tenso que tem de todos os arcos. Ele é o mais gore, é o mais sangrento. Gore, sangrento. Ele é o mais, cara, destruidor de fios, cara. Você vai sentir muito nesses episódios. E o final, eu não vou falar. Mas o final é, cara, vai ser pra derrotar. Valeu, a segunda temporada vai ser pra ficar chorando até a segunda temporada chegar. Eu ia dar spoiler leve, mas o cara começou a detalhar tantos bagulhos. E, mano, onde que tá leve nisso? Não. Baleia branca. Baleia branca, só quero dizer, dá ênfase pra ela. Baleia branca estragou o anime, não vou ver mais. Não vou nem postar mais esse podcast. Tô cansado, cara. São essa seita da bruxa, né? Quem mais está envolvido? Provavelmente, eu tenho quase certeza que uma das candidatas para virar rainha deve estar associada com essa seita também, sabe? Para derrotar a Emília, algo do tipo. E outra coisa que eu fiquei pensando muito é que agora que o Subaru teve contato com um dos generais lá da seita, a Aren fala, né, depois quando ele volta do loop, né, que o cheiro, né, a essência da bruxa tá muito mais forte nele agora. Alô? Por que tu não ficou quieto? Isso é verdade. Eu fico pensando, será que ele vai ter... Porque até onde eu sei, ele vai desenvolver mais poderes também, né? Mas isso não é nem spoilers, isso é óbvio que é a jornada do herói. O herói vai crescer e vai ter que adquirir mais poder, né? É, isso com certeza. Não tem como ele ser só o lançar a fumacinha que ele lança até chamar, aí já era. Não tem como. Pensando, será que o poder cada vez mais que ele vai desenvolvendo é por causa da essência da bruxa que tá nele? Será que ele vai começar a ter cada vez mais essência da bruxa? E será que não é por isso que aquele mago loucão é super poderoso? Porque ele deve ter a super essência da bruxa nele? Pode ser também. Tem alguma ligação nisso, não sei. Cara, mas eu acho... tem muita coisa ainda pra ligar que falta, mas... sei lá, tem muito plot pra poder brisar e viajar tudo mais, como... A gente tem muitas perguntas, né? Esse anime. Tem muitas perguntas que não foram meio que... respondidas, e quem sempre fica naquela, tipo, naquela especulação. Será que é isso? Será que não é? Respondido não. Isso. Tipo, que... responder vai cagar. Tipo, ah, o quê? Eu acho. Por tipo o quê? Ó, por exemplo, mesmo, uma das coisas que eu acho que não precisava revelar é o porquê dele ter ido pra esse mundo, sabe? Tipo assim, tem razão. Verdade. Se for explicar, pode dizer, tipo, foi a bruxa que trouxe. Agora, se dá explicação, porque você é o escolhido, não sei o que, acho que isso não precisa, sabe? Ou nem falar que é a bruxa que trouxe. Estragaria, sim. Sabe? Beleza, ele volta no tempo porque é uma maldição. Só isso. Não tenta ficar explicando mais coisa, não, tá ligado? Tentar explicar quem que é o clã dos demônios, ou quem é o Lorde lá, tem coisa que eu acho que não precisa. Não, tem umas coisas detalhadas. Mas tipo, quem é o Subaru, tá ligado? A gente precisa saber isso, quem é ele, tá ligado? A gente só conhece essa face dele desse mundo, mas a gente quer saber quem é o Subaru realmente, quem é o Subaru, tá ligado? Era no comecinho do primeiro episódio, que mostra ele comprando lá e ele falando, pô, mas tem que voltar, tem que jogar, sabe? É aquele cara que fica no quarto jogando, parece que não tem muita vida social e tal. Então, acho que é meio que isso, acho que não tem muito o que mostrar do passado dele. A não ser que o fato, a vida dele no passado tenha a ver com um plot original que tá acontecendo agora, sabe? Aí sim, é isso que eu tava pensando que ele também. Fez no passado que ocasionou a ele receber essa maldição da bruxa aparecer ali, aí sim tem que ter uma explicação. Se não tiver a ver com isso, explicar vai cagar, porque tem alguns mistérios que faz se tornar mais interessante, e explicar eles faz ficar chato, né? Cara, eu tenho um final galhofa e eu tenho um final bom pra esse anime. Porque, assim, seguindo essa linha aí de pensamento de talvez o Subaru tenha alguma coisa no passado, talvez a Emília também tenha alguma coisa com o Subaru no passado. Porque aquela conexão instantânea deles foi, tipo, muito brisada, assim. Tipo, dá pra entender e tudo mais, mas foi muito rápido, assim, essa conexão. Então, pode ser, assim, que seja no passado, o Subaru já esteve nesse mundo, ou ele era alguém desse mundo e tudo mais... E aí já brisando, viajando Nossa. Totalmente, né? E a Emília ser realmente a bruxa, sabe? E aí o Subaru pode ter pedido pra ela amaldiçoar ele e ele voltar e tentar desfazer toda essa cagada de bruxa e tudo mais, sabe? De tipo, eu sei que a bruxa já aconteceu, mas tipo... As semelhanças entre a Emília e a bruxa, eu não acho que seja só coincidência. Eu acho que talvez ela seja uma bruxa mesmo, mas que ela não era a ruim, como a lenda dizia, sabe? Eu acho que ela só era mal interpretada e todo mundo ficava com medo. E quem era os, vamos dizer assim, os do mal, eram essas seitas da bruxa, sabe? Eles que faziam em nome da bruxa. É tipo alguma coisa assim. E eu acho que o Subaru, ele poderia já ter encontrado e ter de alguma forma encontrado. E, tipo, mesmo não sabendo, ele tem aquela coisa de eu quero salvar a Emília, sabe? Então pode ter um plot com alguma coisa assim, ou simplesmente o Subaru, ele desmaiou lá na frente do mercadinho, ele foi levado pra um hospital e depois ele tá preso com um macacão num hospício, imaginando tudo aquilo, cara. É, as duas possibilidades. Que ele tá só viajando, acho que não é, porque isso é quase o cara dizendo que é um deboche. Pra, pelo menos na minha vista. Tipo de anime, né? É, isso é muito galhofa, cara. História. O que eu acho que realmente pode acontecer, que nem você falou, eu tenho quase certeza que a Emília tem a ver sim com a bruxa. Eu não acho que ela seja bruxa. Eu acho que ela seja uma parente da bruxa, sabe? Por isso que ela é meia elfa, talvez. Uhum. Uma junção da bruxa com algum elfo, alguma coisa do tipo. E por isso que ela é poderosa, ela tem a magia de espírito, que todo mundo fica espantado também, né? Não é todo mundo que tem essa magia e tal. E eu acho que ela deve ser tipo filha, alguma coisa desse tipo. Tem algumas partes que o Subaru tenta falar com ela e ela fica bem séria. E principalmente quando é em relação ao preconceito da galera com ela, em a semelhança da bruxa. E ela não tenta defender. Ela deixa a galera falar mal de mim mesmo, porque é como de ser de um jeito ou de outro, eles têm meio que razão, tá ligado? E eu acho que ela faz isso meio com um sentimento de culpa e até meio que ela aceita que ela faz parte disso, que ela é ruim sim, entendeu? E o que eu acho que vai ser o final é ele vai conseguir salvar todo mundo principal. Acho que vai ter algumas partes que nem você falou, que ele vai ficar preso tentando salvar a galera e vai demorar muito pra conseguir. Eu acho que ele vai conseguir fazer isso, vai conseguir derrotar a bruxa, o dragão. Só que quando ele terminar e fazer isso, ele vai voltar pro mundo dele. Entendeu? Pode ser isso também, isso é bem maneiro. Seria foi a bruxa, e se a bruxa morrer ele volta. Eu não acho que a maldição dele vai acabar, porque como... Eu não sei se a bruxa é tão poderosa que pode tirar, mas a mina bibliotecária, ela fala que a maldição é tão forte que nem mesmo quem pôs consegue tirar, né? Então se a gente seguir essa linha de raciocínio pra todo mundo no anime, eu acho que ele vai continuar com esse poder. Mas eu acho que o mais provável é ou ele volta pro mundo dele, ou ele vai ficar no mundo desse mundo de fantasia. Só que ele vai descobrir bastante coisa sobre a Emília, o passado dela, e vai ficar naquele clima bem estranho, tá ligado? E eu acho que vai ter tipo como se fosse um loop interminável, porque vai chegar uma hora que ele vai morrer mesmo de velhice. Só que ele vai ficar voltando no tempo, tá ligado? Preso nesse mesmo dia que ele morreu. Caraca, se for isso, caraca, que destino horrível, cara. É bem ruim, cara. É um cocô. Mas assim, eu não consigo pensar em muita coisa, porque o que eu acho que vai ser um super plot no final vai ser isso, ele descobrindo realmente quem que é a Emília. Porque de um jeito ou de outro, também a gente não sabe nada da Emília. Ela é... tem aquele jeito boazinha e tudo tal, mas tem algumas partes no episódio que ela fica bem séria, que você vê que tem alguma coisa ali, tá ligado? Tem alguma coisa que ela sabe, ela não fala pra ninguém, e que ela tem até medo de falar pro Subaru, porque ela não quer que ele olhe com preconceito, igual as outras pessoas, né? Tanto que quando eles brigam, ela fala, né? Eu achei que pelo menos você conseguiria me olhar de um jeito diferente que as pessoas olham pra mim. É, porque e aí eu acho que então, alguma coisa. Não acho que seja culpa dela, mas eu acho que ela não consegue fugir disso, sabe? Então é o máximo que eu consigo especular isso. Eu realmente acho que o anime vai acabar com ele conseguindo tudo que ele queria. Ele vai salvar os principais, que é Eren, Aran, Emília e tal. Vai matar a bruxa, vai ajudar a Emília soltando a rainha. E quando tudo isso acabar, ele vai voltar pro mundo dele. Ele vai estar parado na frente da lojinha lá, tá ligado? É, isso pode ser assim, também. É, então, o meu final especulado, o melhor mesmo pra mim, é o Subaru, ele com certeza vai conseguir salvar todo mundo. E ele vai chegar o momento, só que a única coisa que ele não vai conseguir, eu tenho, assim, alguma coisa de que essa maldição pode acabar sendo retirada de alguma maneira. E eu acho que no final todo mundo vai descobrir que ele morreu várias vezes pra salvar elas e tudo mais. Só que nisso ele vai morrer uma última vez e pra sempre, por assim dizer. Ou é o que ele acha, sendo que ele volta num loop inicial e ele volta com aquela cena dele mesmo lembrando de alguma coisa lá no mundo, lá em frente à loja de conveniência. Isso realmente é plausível. Eu acho que isso é um restart inteiro, sabe? Mas eu acho que a última coisa vai ser ele realmente morrendo e não conseguir voltar de um, vamos dizer assim, um checkpoint. Mas ele vai morrer e vai dar um restart total, é, assim, sabe? É bem plausível isso, eu acho que... Acho bem capaz também disso acontecer, só que... Aí, mano, como que o cara sai desse loop, tá ligado? Aí é infinito, cara. Aí fica o resto da vida. O loop, ele tá preso a isso. Eu acho que é um... Eu não sei, é um final, assim, que é meio ruim. Por assim, cara... Traz o sentimento também de, pô, o Subaru conseguiu tudo e vai acabar morrendo. E... Mas eu acho que esse anime tá com cara disso, de que vai fazer um... Pra todo mundo ficar, pô, mano, não acredito que isso aconteceu, tá ligado? Eu tenho muita, muita, sei lá, sensação de que isso vai acontecer. Vai acabar bem. Vai acabar com alguém se ferrando. É, então... E alguém se dando bem, tá ligado? Essa é a impressão. Exato. Nico, também pai. Tem essa. E você, Nico? E aí, cara, o que, que você acha que vai acontecer? Ah, cara, no final, cara, sinceramente eu não pensei nisso, sabe? Tipo, de como seria o final. Os dois jeitos que vocês contaram aí, o jeito que vocês acham que vai acabar o anime, são bem legais, sabe? Tipo, esse jeito que vocês falaram, mas eu mesmo não pensei. Eu acho que teria algo a ver com o começo do anime, tá ligado? Tipo, os primeiros um minuto de anime, tá ligado? Que aparece ele na lojinha lá. E que aparece meio que uns flashbacks dele e da Emília. Um tentando se aproximar de algo. Meio que de um lugar escuro, tá ligado? Um colocando a mão perto do outro, tá ligado? Assim. Eu acho que tem a ver com aquilo, tá ligado? O final do anime. Tipo, de ele tentar salvar ela, só que não conseguir, tá ligado? E ela tentar impedir de que ele tente salvar ela, tá ligado? A Emília tentar impedir o Subaru de conseguir salvar ela, tá ligado? E depois meio que aparece uma imagem lá que... De uma mão negra tentando pegar ele e fazendo aquela maldição, tá ligado? Eu acho que a Emília vai tentar impedir essa maldição de acontecer pro Subaru. Eu acho que vai acontecer algo desse tipo aí. Mas o final, final, final mesmo, depois disso, eu já não sei. Eu tô me baseando no primeiro episódio, tá ligado? O começo, o primeiro um minuto do episódio que aconteceu. É uma boa, cara. Esse também é um final que eu acho que possa acontecer também. Da Emília tentar impedir a maldição do Subaru. É uma das coisas, mas... Não sei como que isso vai acontecer, mas... Pode ser. Porque se é um loop, né? Eu acho que o único que pode impedir isso é a pessoa que tá tentando... Que ele tá tentando salvar, tá ligado? De acabar com esse loop. Que seria a Emília, no caso. Se a Emília que foi a causa disso, ela pode ser a reação de corte desse loop. Aí eu acho que seja isso. Pode ser, uma boa. É isso aí. E aí, Fábio... Fabretes. É um bom final também. Um bom final. Mas depois disso, é que eu não sei o que vai acontecer, tá ligado? Eu não sei qual que vai ser... Cara, eu quero muito... O seu plot depois disso, tá ligado? Tipo, muito, se ele cara, vai... feliz, tá ligado? Eu fiquei... Não, mano, porque, cara... todo mundo... Você todo precisa assistir tá... mais animes, Fabrício. Tanta coisa pra tentar ajudar um ao outro, principalmente o Subaru. E, cara, vai ser muito difícil ver e aceitar ele não conseguindo, ou conseguindo, mas não estando lá pra participar da vitória, sabe? É muito triste. Sim, mas eu acho que seria meio uma rota, tá ligado? Tipo, essa daí, uma rota. Tipo, em vez dele, ele que ser o salvador do anime, assim por se dizer, seria a própria Emília, tá ligado? A Emília própria salva ele desse desse é o destino, não, assim, assim, de Loop. É bom, e que ele morre, tenta salvar ela, morre, tenta salvar. Mas o problema é se não for assim. O problema é se ele morrer mesmo e não volta, tá ligado? Não, não, não, eles não vão acabar juntos. Ah, não, eles, é, vão, eles acabar não vão acabar juntos. Acabar, cara, de... Você não entendeu, ele você vai não voltar entendeu. O que vai acontecer, lojinha, ele, lembra, aí ele vai ficar na lojinha e como se nada tivesse acontecido, tá ligado? Isso. Se aquilo ali fosse só... Cara, isso não, é um não, bom, bom não, final. Não vão ficar, eles não vão ficar juntos. Não. Porque, vai. Tipo assim, ele tá com aquele, ele fica com aquele pensamento, tá ligado? Tipo, quando ele abre os olhos, que ele tá no outro mundo, né? Mas antes disso, aparecem os flashbacks dele, da, tanto da Emília quanto ele, deitados no chão. Um apontando a mão pro. A mão, assim, pro lado escuro, assim. Que eu acho que esse lado escuro seria a maldição, tá ligado? Fabretos, isso não é Nárnia. Não, não, mas não, essa parte pra mim, que é o flashback da loja de conveniência. Pra mim é ele lembrando. É ele tendo um flashback, né? Só que pra mim esse flashback que ele teve é da morte quando eles estão procurando a Felt. Bem no comecinho, tá ligado? Então, pra mim, esse flashback que ele teve é da primeira vez que ela morre e ele morre também. Que aí ele vai lá, aí ele morre. Aí ele fala, pô, eu tenho que avisar a Emília pra ela não entrar e morrer. Aí ele fala, Emília, não entra aqui, ela morre e cai. Aí ela cai do lado dele, aí ele estica a mão, tenta alcançar ela, começa a ficar tudo escuro, e aí ele aparece de novo lá no beco. E aí, e é igualzinho a flashback que ele teve na frente da loja. Então, é aquele flashback que ele teve na loja é desse momento. Sim. É, então pode até ser, mas, cara, não vai acabar no final feliz. Esse anime não tá com cara disso. Ele tá com cara de que todo mundo, ou pelo menos o Subaru, não vai sobrar pra contar a história. Sim. E pelo não que você tá falando aí desse negócio do orgulho, tá ligado? Se ele é o orgulho, ele tem que sofrer consequências, tá ligado? Tipo, aquele negócio lá, se eu sou orgulho, eu tenho que sofrer com as minhas consequências de ser orgulhoso, sabe? Sua decisão. Sofrer... Né? Eu sou orgulhoso, eu sei, mas eu sei enfrentar isso. É, eu também é. Cara, o final com certeza vai ser totalmente destruidor, cara. Muita gente vai ser bem cruel. Não acredito. Mas o que eu vou ficar triste realmente é a espera da segunda temporada, que só isso já vai, cara, arrancar meu coração e eu vou ficar chorando num canto do meu quarto até que volte a segunda temporada, cara. Porque é muito bom, não tem nem o que falar. Eu já tô triste, porque eu sei que também não vai acabar bem. Assim, vai ser um bom final, só não vai ser a história feliz Disney que a gente tá acostumado. Isso me deixa um pouco triste, sabe? Porque depois de tanto esforço, eu acho que o cara merecia, sabe? Esse aqui merecia, pelo menos. Deus aí, esse cara faz umas coisas que você fala, meu Deus, por que o cara não morreu, tá ligado? Esse é tão melhor do que esse final. Eu acho que algo voltar pro mundo dele, não só ficar longe da Emília, mas... viver magia, coisa do tipo, e depois ficar no mundo de novo, vai ser um inferno, tá ligado? Sim. É, sei lá. Por isso que eu tenho... A minha opção é do restart. Ah, mas também não. Bom, final. Pela última vez, eu ia fazer essa piada, mas eu vou ficar quieto. Então, acabou. Restart, a gente termina o podcast. Obrigado aí pelo ouvir. Nossa. Que não seja pela última vez. Nos outros, na próxima vez também. Pela última vez, pela última vez, quero que prometa todo seu destino é meu. Pela última vez, pela última vez, quero que prometa todo seu destino. O que você tá fazendo? Masturbando o punho. Não, cara, que isso? Sai fora.